luz no chão. Ao seu lado um carrasco e um martelo na mão. Olhando os pregos e a multidão, sente um grande vazio no seu coração. Pegarão o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz, juntaram seus pés, chamaram o carrasco e ele chegou. Agachou e o martelo subiu, subiu, subiu sobre os pregos, desceu, desceu, desceu e bateu, bateu, bateu, bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo a luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou, pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou, rendeu seu espírito. Sua cabeça tomou, tomou, tomou. Sobre o peito caiu, caiu, caiu. E morreu, morreu, morreu. Aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou, tem alguma coisa errada aí. A tumba vazia. Ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída. Meu mestre já tinha volta à tua vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria. Quem o escondeu? Uma voz conhecida, Maria, se fez ouvir. Quem procura este Maria? Este aqui, este aqui. Ao teu lado estou, estou, estou, estou vivo, vivo.